Cê tá de brincadeira comigo, tá mexendo com minha emoção. Não sei se esse papo é sério, você é um mistério pro meu coração desvendar, desvendar. Cê tá de brincadeira comigo, vai e volta quando bem quer. Eu tô cansado dessa história, mas não posso negar, você é uma tentação de mulher, de mulher. Mexeu com o meu sentimento, assim não aguento, vou enlouquecer. Pode parar de brincadeira, comigo o papo é sério, quero amar você. Cê tá de brincadeira comigo, tá tirando onda com minha emoção. Menina, eu tô apaixonado, você bagunçou com o meu coração. Cê tá de brincadeira comigo, sem você não vivo, aí a casa cai. Você me pegou de jeito, e dentro do meu peito esse amor não sai. Sentimento, assim não aguento, vou enlouquecer. Pode parar de brincadeira, comigo o papo é sério, quero amar você. Cê tá de brincadeira comigo, tá tirando onda com minha emoção. Menina, eu tô apaixonado, você bagunçou com o meu coração. Cê tá de brincadeira comigo, sem você não vivo, aí a casa cai. Você me pegou de jeito, e dentro do meu peito esse amor não sai. Cê tá de brincadeira comigo, tá tirando onda com minha emoção. Menina, eu tô apaixonado, você bagunçou com o meu coração. Cê tá de brincadeira comigo, sem você não vivo, aí a casa cai. Você me pegou de jeito, e dentro do meu peito esse amor.